Foi-nos prometido um fardamento à nossa banda filarmónica, nomeadamente para o senhor que todos nós conhecemos, que é público, que é meio também nesta Assembleia, que é o Observatório Santos Lopes. E de facto nós avançámos para isto num ato de boa fé, num ato de, porque nós também seguidamos com pessoas beneméritas e não duvido da honestidade nem da probidade do Sr. António Lopes, mas o que é facto é que até este momento mandámos fazer o fardamento está em prática e de facto é preciso pagá-lo e é preciso e tal não aconteceu até ao momento. Confrontado algumas vezes com isso, até hoje não tivemos qualquer tipo de resposta. E como digo, isso abanou um pouco as nossas finanças, porque gastámos cerca de 9 mil euros, não é nenhuma brincadeira, para uma coletividade que vive apenas, porque há que dizer que às vezes dizem que a Câmara que atribui subsídios e que as instituições que vivem de subsídio à dependência, não é o caso nem da minha banda filarmónica, nem penso qualquer outra banda filarmónica, que é aquilo que me interessa, porque eu sei das dificuldades que as bandas atravessam e que também sei que se não fosse o apoio do município, fechavam todas, de certeza, porque é prática comum, não é só ter uma banda, não é só apresentar uma banda direitinho e alinhadinha para uma dinha fazer boas festas. Quando se forma um músico, dá muita despesa a uma banda.